degrau de cada vez. Siga em silêncio, sem ressentimento, convive no tormento. Tá tudo bagunçado, se organize no momento. Sem arrependimento, não corre contra o tempo. Um degrau de cada vez, siga em silêncio. Esquerda, direita, pobreza, riqueza, rejeita, aceita, fortuna, falência. Bondade, maldade, mentira, verdade, preguiça, vontade, diferenças à parte. Se o vento soprasse, trouxesse a verdade em nossa favor, do mal nos livrasse. De cabeça erguida, o bonde caminha. Viver ou morrer, suando a camisa. Evolução sonora, revolução agora. Chega de sofrer, vamos em busca da melhora. O tempo se esgota, a nave decola. Super precisão, o mestre pilota. Sem ressentimento, convive no tormento. Tá tudo bagunçado, se organize no momento. Sem arrependimento, não corre contra o tempo. Um degrau de cada vez, siga em silêncio. Sem ressentimento, convive no tormento. Tá tudo bagunçado, se organize no momento. Sem arrependimento, não corre contra o tempo. Um degrau de cada vez, siga em silêncio. Cuida mais de falar menos. Tudo conquista com esforço. Imune, louco, desacreditado. A sinfonia faz morada na alma de quem não tá sossegado. O empregado vende a alma sem saber, perde a calma. Muitos bateram palma, não resolveram nada no desenrolar da situação. Faltou razão, perdido na multidão. Não apareceram não, confusão, contaminação. Falha técnica na corrente, quem precisa de atenção. Quase sempre mente, é deprimente ver que a gente não entende a gente. Ser humano sabe de tudo, até que o clima do inferno é quente. Mas entende, para um minuto pra pensar, se aqui é seu lugar, não compensa a cabeça baixar. Eles vão querer te derrubar, não te deixar alcançar. Eu vou respirar e o contrário provar. Porque tem também quem não tem fé em ninguém. Por isso vários dias não correram bem. E lá no além não tem valor as de 100. A balança mede o que você é e não o que você tem. Aí fudeu, malandro, porque dinheiro no além não vale nada. Sem ressentimento, convive no tormento. Tá tudo bagunçado, se organize no momento. Sem arrependimento, não corre contra o tempo. Um degrau de cada vez, siga em silêncio. Sem ressentimento, convive no tormento. Tá tudo bagunçado, se organize no momento. Sem arrependimento, não corre contra o tempo. Um degrau de cada vez, siga em silêncio. Thank you.